para sua pisar. O que eu não sei dizer, mas sei sentir. Não prantear um amor que se perdeu é a nossa alma enganar e ao próprio coração querer mentir. Rir é quase iludir, é querer forçar o próprio coração a gargalhar. Quando ele está solitário na dor, a soluçar de amor, é mais sublime a lágrima que exprime as nossas emoções, amenizando a alma cheia de ilusões, do que sorrir para esconder a mágoa que o olhar não diz. Não há ninguém feliz. Quero fazer das lágrimas que choro estrelas a brilhar, rosas de cristal do pranto emocional. Mãe, se ela voltar, fulgente diadema, então lhe ofertarão do pranto que chorei. Sim, quem nunca chorou, certo nunca amou, talvez nem alma tenha para sentir. Não me faz inveja esse prazer, eu gosto até de padecer. Chorar é a mágoa em pérolas diluir. Mas quem quiser amar, certo há de chorar, há de sentir morrer o coração, porque o amor, sendo belo, faz como faz, se desfaz em ilusão. Você tem boniteza e a natureza foi quem agiu com esse sonho de Índia, curare no corpo que é bem Brasil. Tu és toda a Bahia, é a flor do mucambo da gente de cor. Faz do amor confusão numa misturação bem banzeira, insoneira, que tem raça e tradição. Quebra, machuca minha dor, nega, neguinho, tudo tudinho, meu amorzinho. Com essa boquinha vermelhinha, rasgadinha, que tem veneno como quer. Conta tristeza e alegria pro seu bem. Tudo diz e é dizer que você é diferente dessa gente que finge querer.

tamborinha e em redor da capelinha vai rezando o verbo amar. Jardim de afetos, pombal de amores, humildes tetos de pescadores. Se a lua brilha, que bem nos dá amar na Enea de Paquetá. Pensamento de quem ama, hóstia azul fervendo em chama, entre lábios separados. Pensamento de quem ama, leva o meu radiograma ao jardim dos namorados. Onde é este paraíso, o caminho que idealizo, na ascensão parecia lutar. Paquetá é um céu profundo que começa neste mundo, mas não sabe onde acaba. Cabocla, o seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não lhe dou o meu coração. Você hoje me quer muito e amanhã não quer mais não. Não creio mais em amor nem amizade, vivo só para saudade, e o passado me deixou. A vida para mim não vale nada, desde o dia em que a malvada o coração me estraçalhou. E às vezes pela estrada enluarada, lembro-me de uma toada que ela para mim cantava. Quando eu era feliz e não pensava que a desgraça em minha porta, passo a passo, rondava. Depois que ela partiu, eu fiquei triste, nada mais pra mim existe. Fiquei no mundo apenas, e quando eu penso nela, oh grande Deus, eu sinto dos olhos meus triste

a sua vida. O que eu não sei dizer, mas sei sentir, não prantear o amor que se perdeu e a nossa alma enganar. E ao próprio coração querer é querer força e o próprio coração é quando ele está solitário na dor a solução de amor. A lágrima que exprime as nossas emoções, amenizando a alma cheia de ilusões, do que sorrir para esconder a mágoa que hoje arrepende. Não há ninguém, eu quero fazer das lágrimas que choro estrelas na via, rosas de cristal, o pranto emocional, mãe, se ela voltar, o gente de ótima mãe tão me ofender, o pranto que eu certo nunca amor, talvez nem alma tenha para sentir. Não me faz inveja este prazer, eu gosto até de padecer, chorar a mágoa em pérolas de de sentir morrer, porque o amor